Procedimento correto. Reporta posicionamento na posição 05, chama M2-1. Vai reportar posicionamento, obrigado. Rádio 4209, escuta. 4209, procura. Está guardando somente transponder em coordenação com o centro, o mesmo já entrou em contato com o plano de voo. E assim que tivermos uma posição contra o transponder, será para dar cópia. Solo geral 9970, bom dia. General 9970, mantém a posição naquilo e aguarda para ingresso no pátio 3. Mantém quilo aguardando ingresso no pátio 3, geral. Azul 4209, agora que estamos em trânsito, é 5156. Já está pronto o copo? Azul 4201, autorizado Serra Bravo, quilo Papá, conforme nota, plano de voo, nível 340. Decola, funciona 0, primeira curva direita, PCO de saída da EL, Leda Motiva. Transponder 5156, controle 120, decimal 8. Autorizado, Sardina, nível 340, decola, conforme nota, curva direita, saída da EL, Leda Motiva, transponder 5156, controle 120. Protegimento correto, reporta para entrar na posição 03, azul 4201. Valeu, bom dia, azul 2783, informação aérea. Azul 2783, aguarda só um minuto, cobre para a vitória da conquista, prepara a saída Arbor Elefa. Azul 2783, temos atualizado aqui o nível 200, copia o nível. 273. Achamos, Azul 273, estamos atualizando o nível 200, é o nível coordenado, como fala aí? Tá perfeito, cobrido, né? 200, sim, só um minuto pra cá. Para usar, por nada, para a parcela. Aeroporto 057, go ahead. Ok, we just have a new flight plan, we just waiting you to get it. Aeroporto 057, confirm just the schedule to your plan is the 1000 Zulu? No, there's another one before that, you will get it in a few minutes. Confirm just the schedule to departure? The 0930. 0930, and you don't have a plan yet, but you contact the IS Salvador. Ok, thank you. Solo Salvador, Azul 4201. Azul 4205, prossiga. 4201, gate 3 para Futebec, acionamento. Autorizado, pois chama táxi, Azul 4201, número 03. Acionamento, boa tarde, 4201. Multibeca 3890. Multibeca acionamento no 06. Ligue, chama táxi. 3890. Falou, Salvador 9, só me entender uma coisa. Estamos confirmando, o aeronave que chamou azul 2783. Negativo. Confirma a aeronave. Chamou 963 para a autorização. Golo 963, temos a sua autorização para o Galeão, agora só um minuto do cota, número 2, preparatória da Olederume. O azul 2783, quantos copos, vitória da conquista, nível 200? Autorizado vitória da conquista, conforme rota plano de voo nível 200. Decola pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída Arbor Elefa. Transponder com 157. Controle 120 decimal 8. Quadrado cotejamento, reporta plantando na posição do Romeu Pati 3, azul da 73. Se der a 9 não fizeram nenhuma previsão ainda pelo infraero, nós vamos entrar em contato novamente. Estamos sentindo que está mantendo a posição aí no Pati 3, mas a mesma ainda não disponibilizou um outro gate. Entra. Total Romeo Golf, 510, em Rimar, autorizado. Coordenação com a torre em 11895, toma pro sul para sobrevoo na fonte 9 e após a coordenação controle no 208. O transponder é só na 0133, 510. O Papa Romeo Hotel Romeo Golf. Salvador Azul 4201 para o táxi, JT78, 5 horas de autonomia, até a Ribeirão. Confirma aeronave, Azul 4201, os dados para o táxi, já autorizado o táxi à direita, Índia, ponto espera pista no 0, torre em 11895, que é legal no 097. 097, o táxi que espera no 0, quando pronto 8895, confirmando os dados, 78 POV, 5 horas de autonomia, até a Ribeirão Preto. Autorizado. Táxi autorizado, chama a torre quando pronto no ponto de espera. Para. Assim agora com o Pro Sul, transfere para a cabeceira 17. Qual o fim do PLD? 3 a bordo. 3 a bordo, presente pro Sudoeste, continua, vai aguardar de transferência, reporte livre na final da 1-0. Está presente pro Sudoeste, aguarda para transferência o Hotel Romeu Golf. Salvador, bom dia, Azul 4201 no ponto 0-0, pronto para ingresso. 01, bom dia, alinha e decola, 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-1 nós. Ingresso, elemento de decolagem, pista 1-0, azul 4-2-0-1. Né? 0 para o táxi, é o DM 162, 2 horas e 20, Aracaju. Autorizado o táxi, contorna Patiúna, Cos Índia, ponto espera piscina 02 11895, que é legal no 097, bom voo, tá 3890. Pós 2790, tem estimado pro push no Pat 3? O Azul 2783, situação no Romeu, tem estimado para o push? Azul, controle 201, decolou 21, no controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Controle, bom dia, Azul 4201. Passando 1200 na Daniel. Azul 4201, no contato radar, procurando nível 340, autorizado direto Leda. 340, direto Leda, Azul 2401. Controle, Alfa Romeo, Hotel Romeo Golf. Papá Romeo, Hotel Romeo Golf, e mantenha em condições visuais, 500 pés, o ajuste 1097, na escuta do controle. Vai manter condições visuais 500 pés, na escuta permanente do controle, até o meu voo. Zero. Decola pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída Arbor Elefa, transponder 5121 e o controle em 120, decimal 8, com 093. Cona 093, transponde 5151, coteja e confirma a posição no pátio. Cona 02, pátio 1, chama quando pronto, puxa. Salvador, bom dia, o voo no 865, centro da ECO, autorização Brasília. Cora, Alex. Eita, perfil de saída, Argo Elefa. Transponder 5154. Controle no 208. O gol no 865. Afirmativo, sente nível 360, rota via planta, decola da 10, curva direita, Argo Elefa. 5154 no transponder, 208 ao controle, boa noite mesmo. Correto cotejamento, reporta pronto, 08. Cortara. Lolo, gol 9. Confirma a nave, gol 963, chamou? Gol 963, temos aqui um plano para Galeão 360, copia? Autorizado Serra Bravo, Golfo Lima, conforme a rota por onde voa, nível 360. Decola no zero, primeira curva direita, perfil de saída da El, Leda, Irume. Transponder 5150, controle no 20 decimal 8, gol 963. Ano 963, cotejamento correto, reporta para adicionar, posição 13 remota para Tchuno. Livre item, Europa 08. Aero Europa 083, do you have to copy? Aero Europa 083, your clearitude, Sierra Charlie Echo Lima, fly level 400, conforme your flight plan and route. Runway 10 for to your right correction, dial departure after Leda Motiva transition. Squawk 5122, control 120 decimal 8, Europa 083. Europa 083, Squawk 5122, Air Zappa 03, wind back correct, report to Berthe Starup and the position 1-1. Controle 90, decimal 8. 08, bom dia. Controle, bom dia, 3890, Apucas de Maracajá. 3890 ao controle, estado radar, prossiga como autorizado. Segue como autorizado, 3890. Operar 9972, temos aqui só cópia para Mancel, já pronto, cópia. Pronto para cópia. Federal 9972, autorizado Serra Brava, Mike Oscar, conforme rota, plano de voo, nível 270, decolo no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída, Buca, Jambo, Caju, transponder 51145, e o controle em 120.8, federal 9972, bom dia. Pode repetir o transponder e a frequência, por favor? 51145, transponder, controle em 1208. Senhor, plano de voo 270, pista 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5145, 120.8. Contingimento correto, confirma a posição no pai, federal 9972. Passou 4201. Passou o nível 150, chame Recife. Frequência 1251, azul 4201. 1251, bom dia, 4201. 9693, não, no 3 de maio. Salvador, Brasília. Fox Kilo Charlie, your distance to Duna is 23 miles, descending into 2000 with the altimeter 1017. You are clear the ILS approach. Clear ILS approach and descending 2000 on current 1017. Fox Trot Hotel, Fox Trot Kilo Charlie. Thank you. Helicóptero Hotel Romeo Golf, qual altitude que está mantendo agora? Está mantendo 750 metros. Papapá, Mike Juliet, Romeu, controle, Salvador. Mike Juliet, Romeu, Romeu 443, Hotel B, decolou de Serra Índia, Eco Índia, controle direto de Serra Brava, Serra Vista, Mike Juliet, Romeu. Cliente, Mike Juliet, Romeu, prossiga para Salvador, ajuste 107, agora 3 xerém. Iniciará o pushback no parte 3. Pode iniciar o táxi lentamente até táxi 100 kg, na sequência ela autorizou o estacionamento. Gente, será lá 970. Todo mundo. Para o táxi, estacionar 62, 11, está com 128. 3h45, Campinas. 3h45, Campinas, confirme antena, é, o PB, por gentileza. 1-2-8. 1-2-8. Táxi autorizado em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera, mantenha a posição, chame 2-1-1-8, decimal 9-5, ajustado no 07, Oxiné 62, 1-1. 17, segunda direita, ponto de espera, 2-9-5, mantenha a posição, chama 62-1. No 895, solicite instruções. Esquerda via, bate 1 e Índia, pode espera no 0, chame do 1 no 8, décimo 95, altímetro no 0, no 7. Autorizado via, bate 1 via, pode ser da 1 no 0, 395, no 0, 1 no 7, 2 no 9. Solo Sideral 9972 no 3 Romeu para pushback e acionamento. 3 Romeu, só está para puxar o Sideral 9972. Mais filhete Romeu. Zero, passou o nível 150, chame Recife 12685. Recife 12685, bom dia. I receive your flight plan, just a second to contact you, please. Okay, go ahead. Salvador, o Gol no 865 para o posicionamento no 8. No 8, o Gol no 865 autorizado, chame para o táxi. Chamará para o táxi, 865. Federal 9972, temos um ATR da Azul Acabas, só um instante será autorizado, puxa, o parte 3. Aguardando, 9972. Considerando 9970, ingressando no pátio, inicialmente mantém a presente posição, aguarde para prosseguir, se o estacionamento será após a liberação do 37 companhia. Sim. Ok. 7-0, acionado para o táxi 4-5 a bordo, 3h10, Salvador, Deve ser demorado. 4-5-3-10, Salvador, táxi em frente até a saída do pátio 3, chame para prosseguir. Até a saída do pátio 3, chamará o azul 2-7-0. Tráfego de freio final da cópia, Rosicena 6225. Sim, só está a gente para a autorização 6225, gentileza. 1069 é o controle Salvador, ajuste agora 1097, desça para 4000 e informe se tem condições de voar Duna para aproximação ILS. Acima, descendo para 4000, voa direto Duna, o voo 9069. Positivo, autorizado. Fox Hotel, Fox Kilo Charlie on final, check landing gear, do you have the runway 10 inside? 17, taxiando até o pátio 5, Mike Juliet Romeu. Boa, 9963, bom dia, do ponto de espera da 1-0. Boa, 9963, mantém o ponto de espera. 0-9963. Oxaner 62, 1-1, decolou os 2-8, chame o controle. 1208. 208 com controle 6211, vamos. 225, pronto para a cópia? Pronto, Malta, Estrela 6225. Estrela 6225, Brasília, nível de voo 380, via Zulu 17. Após Malta, conforme rota do plano de voo. Lembrando, pista 10, mantenha a reta da parte técnica dos ar 2 mil pés da terceira milha após a curva pela direita. Perfil de subida a Arbor. Transição Elefa, Controle 120, decimal 8, acione 5161. Autorizado Brasília, nível 320, decolando da 10, perfil Arbor Elessa, Malba e Amperzulu 17. Mantenho a proa da pista até 2000 pés da terceira milha com a, próxima, com a primeira curva direita. Controle no 208 e o transponder 5161, Oceania 6225. Oceania 6225, contingimento correto, portal 7, chame tanto. Tá pronto para pushback de acionamento no 07, Oceania 6225. Tá pronto? Tá pronto. Só instante para puxar, temos o 37 da Gol para início de táxi, a sequência será autorizada. Paciente, aguardando, Oceania 6225. O voo no SMS para o táxi, 161 no POV, 3 horas, alternando o Uberlândia. 168, 3 horas, o Uberlândia. 161, 3 horas, o Uberlândia. Gente, 161, 3 horas, o Uberlândia. Copiado, táxi autorizado à esquerda via pátio. E Índia, no ponto de espera no 0, chame turno no 8, decimal 95, ajustado no 0. 17 no altímetro. 7, 4, 5, 5, no ponto de espera, 2, 2, 9, 5, 5, 17, com 9 metros. Obrigado. Certo. Controle Salvador, desça para 8 mil pés, ajuste 1017, chegada bom. Check, Fox Hotel, Fox Kilo Charlie. Fox Hotel, Fox Kilo Charlie, clear to land, runway 10130 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10, Fox Hotel, Fox Kilo Charlie. 5000, with the altimeter 1017, Mari arrival, runway 10, over. Okay, we are cleared to, down to 5000, altimeter 1017, clear for the Mari arrival in at runway 10. Quem será o número 2 para o táxi a partir do Fátima, não? Que é o 6285, temos um 737 da Gol aqui no portão número 2. Solicitou o push anteriormente, porém a disponibilidade de espaço no pátio aqui, o impossibilita iniciar o pushback no momento. Mas será o número 2 para o táxi, ok? Ok. 0-9-3 da escuta? Temos um 737 da companhia, vai passar a cauda no momento, e um segundo da Sideral passará na sequência. Após o segundo, será autorizado o pushback para o portão 2, ok? Sideral 9970, na escuta? Na escuta, 70. 37 companhia no início, táxi autorizado, estacionamento até a remota Romeu do Pátio 3 aí. Ok, Sideral, observando, vai iniciar. Jordão, Fox Trot, Hotel Fox Trot, Kilo Charlie, Hello, Mobile on Alpha. 0 graus, 07, 9. Seu decolagem é gol, 9. Position taxi Kilo, after this traffic approved that you put short over taxi direct. Considerar o 9972 para o táxi com 2 a borda, alterna Salvador, 4 horas de operamento. 02 Salvador, 4 horas, táxi em frente, segunda direita, via Índia, ponto de espera 10, chame turno 1 no 8 decimal 95, altímetro no 0, 17, sideral 9972. Ok, em frente, 1017, ponto de espera chama torre, sideral 9972. 3, chame o controle em Salvador em 120 decimal 8. 208, 93, boa. Boa. 1963, decola da El Leda Irumi. Gol 1963, controle Salvador, está em contato. Radar, prossiga como autorizado. Prosseguindo como autorizado, 963. Taubaté. After takeoff, runway 10, maintain head until passing 2000 feet or 3 nautical miles, and then turn right to perform Dael, departure, and then Leda, after Leda, flight direct to Motiva position. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alpha position. Salvador control frequency 120.8, escort 5414. Gol no 865, autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter, gol no 865. Sideral 9972, número 2 no ponto de espera, bom dia. Número 2, mantém o ponto de espera. 9972. The departure will be Dael, Delta, Alpha, Echo, Lima, and then fly Leda, Lima, Echo, Delta, Echo, and then Motiva position. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alpha position. Just a direction, the second position, Lima, Echo, Delta, Alpha. Okay, now it's correct. After takeoff, maintain head at 2,000 feet or after 3 nautical miles from Salvador, okay? Yes, sir. After 2,000 feet or the now the readback is correct, they call me a red propulsion stop. We continue to for the Roger. Gol 963, pode voar Bidev? O Uno 963, cumpra a saída. Vai cumprir, não. Vicente, táxi até o portão 62, aguarde para prosseguir. Estou com o tráfego no ponto de espera, o tráfego da Gol vai iniciar o push para o portão 2, ok? E até o através do 62, 62 daqui. Pelo 093, vencido de imediato, com 2? Ah, perdão. Exato, chame táxi. Táxi, your parking lot, you'll be at Eton 5. There is a traffic taxi into holding point. Initially maintain position. Maintaining position, maybe a front spot. 9380 na escuta para a cota. Azul 9380, autorizado com fins, CAW Charlie Fox, nível 360. Aerovia Hotel Azul 21, UTG e o restante conforme rota do plano. Regulando pista 1-0, mantenha a reta para cruzar 2 vetores da terceira milha, posto curva pela direita, o perfil de subida Arbor com transição Elefa, controle 120.8, turno 1-8-9-5, transponder 5405. Qual é a saída? É Lisa ou Arbor? Não, é Arbor, Elefa. Seja dentro correto, portão 01 na guarde. Na guarde não, firme pronto para o flexionamento. Europa 0, 5-7, stand by to push us up. O Xenemia 225, táxi autorizado à esquerda, seguindo 737 da Gol, em termos de pushback. Na sequência, ponto de espera, Xenitor 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 7. Xenitor 1 no 8, decimal 95, Ok, vai seguir o voo, ponto de espera 295. Vocês chegam no 7? 3 para 7. Isso para 5.017, chega na bomba. 5.000 bomba. X-ray Alpha Lima Alpha Alpha, reduce your speed until 180 and clear the ILS approach, your number 2 for landing. Ok, reducing 180 on the speed and clear for the approach, runway 10. Controle, autoriza eletro para o gol no 865. 865 é o controle Salvador, contato radar. Afirmativa, autoriza para de Elefa? Está muito baixo, vamos ganhar altitude, mantenha a saída. Tá, vamos subir. Bono 649, é o número 3 para pousar em Salvador, a velocidade 220 nós, desça sem restrições para 2.000. Bono 220, descendo para 2.000 pés, Bono 649. Bono 963, passou o nível 150, chame Recife, frequência 1251. 351, 963, Goiânia. Segui seu plano só um instante. Saberia informar qual a sua? Previsão 1010, Cap. 1010, em torno de mais 2 a 5 minutos deve estar contando nosso sistema. Fox Trot Hotel, Fox Trot Kilo Charlie. Salvador Grau. Go ahead, Fox Trot Hotel, Fox Trot Kilo Charlie. Approved taxi via April 1 and then Lima after Mike. Coming back to enter runway 1735 via taxi Quebec. Taxi on April 1 via Lima and Mike and call you before enter runway via Quebec. Fox Trot Hotel, Fox Trot Kilo Charlie. Chat checkado. Cheque o trem. Baixado, checado. Autorizado o pouso, 140 graus, 109. E depois de voo, 4069. Sideral 9972, decolou os 41, chame o controle em 120 decimal 8. 208, 9972, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, Sideral 9972, bom dia, cruza 1400. Sideral 9972 é o controle, contato radar após 2000, voar direto Jambo, suba sem restrições. 2000 direto Jambo, sem restrições para 270, 9972. Para manter nossa autorização, é necessário uma DLA, confirma. O plano tem validade até os 25 da próxima, hora certa 90942. Tem validade até as 10h25 no caso. Tira mesmo, né? Não tem como você jogar uma DLA, porque já tá difícil. Bono 649 está autorizado a aproximação em LA. Gente, o 649 é autorizado em LA. No caso, necessite aí dos 45 minutos ainda, 43, 42 no caso, seria bom que fizesse uma delia mesmo. Caso o nosso aeródromo aqui estivesse abaixo dos mínimos aí para operação de voos de decolagem, aí sim não seria necessário, mas no caso outro aeródromo. Não, quanto a isso assim, no caso do aeródromo existindo, aí não se aplica essa regra. Mas, obrigado, vamos entrar em contato com o coreano. Tá no horário de caso fora aqui é 0940. A partir dessa mais 45 minutos aí tá válido ainda. Muito obrigado. É. Mantém, pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, bom, zero, 1-3. Liga pro Puxa Santa, estendo 1-0, como Red Cortex. Minha voz, puxa, não puxa. Imediato? Para a direita, 1-2-1-1, no gol 9-0-6-9. Roger, on this sector, You are number two propulsion flaps, 10 time one, please. Jose, yes, Europa 083. I think we, on the ground, on the ground for push, the tractor is just with us, is the 11 stamp. Ah, okay. I understood that there is only one, only truck to push. Yes, yes, and it's with us in the stand 1-1. Alô, bom dia, voo 9069, 9 livrou, tá na Bravo, na frente do Brasil. 9069, até a Juliette, reporte para o português. Juliette, vai reportar para o Brasil, 9069. Início imediato, na 380. Autorizado, na 380, chama o taxi. Início, chama o taxi. O Fox Hotel, Fox Kilo Charlie, maintain position, taxi Quebec and call tower 118, decimal 95. Europa 057, salto grão. Europa 057. Are you ready for push? I understood that you, the traffic by company at your left side is ready first. Oh, yes, sir. There is no problem. We will wait for the partner to complete the push. We will let them know. Thank you. Yes, well, Europa 083. Now, you're number one for pushing the sector clear, come and rest for attack. Yeah, push back and start now, we'll call you for attack, Europa 08. Clear to land 10, Lima Alfa. Bruno 093, decolou os 46, chame o controle, Salvador. Certo, gol 1093, bom dia. O que está acontecendo? Qual seria o indicativo de chamada 6570? Bom dia, 6570. Como é que a gente pode iniciar o curso agora da operação após o mesmo? Passar 4000, voar direto Alefa, câmbio. Restrições, 3604000 Alefa, 1093. BNS, segundo 649. Polo 649 em aproximação, cheque o trem corre 1895, câmbio. 1895, já. É. Céu, Fox Kilo Charlie, Salvador Tower. Não, Fox Kilo Charlie. O SA, 12685. 2685, General 9972, muito grato, bom dia. Boa. Condição de alinhar e manter. Xamé 6225? Prossiga. Condições de alinhar e manter, está falando sobre a decolagem imediata? Alinha, mantém, decola, faz tudo. Então alinha e mantém, prepare-se para a decolagem imediata. É, alinha e decola, alinha e prepara, Xamé 6225. X-ray Alpha, Lima Alpha, Alpha on the ground at 47, leaving the runway next to the right, and contact over the ground 121, decimal 1, expedite taxi. Expediting, next to the right, 21-1, thank you, good morning. Xamé 6225, alinhar, decolagem imediata, autorizado no 30 graus, 099. Autorizado, alinhar e decolar, Xamé 6225. Good morning, Gulfstream, X-ray, Alpha Lima, Alpha Alpha, dude, of the active via Foxtrot, request taxi instruction. 649. Bruno 649, na medida do possível, reduza para a velocidade de aproximação final, Airbus da Oceanair decolando de imediato, cabeceira no zero. Gente, reduzindo ainda mais, Bruno 649. Por parking, Lima, Alfa. Para o táxi, 9380 da Azul, 75 a bordo, 3 horas e 50, alterno Uberlândia. 2175 Belândia, táxi à direita, via Índia, ponto espera 0, mantenha a posição, chame tu 1895, altinho 017. 1017, direita, Índia, ponto espera chamará 2895-9380, bom dia, até a volta. Europa 083, depois de táxi. Europa 083, aprova o táxi, vai a Millington, and then Índia. On the waiting point, runway 10, maintain position, call tower 118.95, altimeter setting 1017. By Indian India, holding point 10, on the holding point 118.15 for Europa 083. O Epsa Cargo 6570, recebendo aqui seu plano de voo, só um instante para o pushback, toda a nave aí gringa aguardando a coordenação de estacionamento, só um instante para puxar, por gentileza. Oceano 6225, este é o controle Salvador, contato radar estabelecido, passa 1700 pés, suba sem restrições, ao passar 4000 pés, gire à direita e voe direto Elefa. Afirmativo, então vai cobrar à direita e vou na prude Elefa, 6225. São 3567, está autorizada a aproximação em ILE. Come and red protect. The airborne is down in Pulse and we call you a range detection, you have a 0-5-7. Chame Recife, 1288, câmbio. 288, bom dia, 1093. Boa. Gente, ainda não recebi essa notificação, o seu plano de voo, só esse mais que já te mandou. Vamos checar com ele, só instante, por gentileza, mais já te ouviu. Bom, é que sei, Alfa Lima Alfa Alfa, né? Salve do ground. Vai, Alfa Lima Alfa Alfa. Your parking will be 814, so taxi straight ahead and hold short of taxi Juliet. Roger, apron number 4, straight ahead, hold short Juliet, Alfa Alfa. Fala, Salvador, bom dia, gol no meio, vai tomar. Probably you will park in at apron 4. And are you at taxiway pop up? 3517 na final, cheque o trem, chame a torre. 11895, câmbio. Azul 9300, autorizado decolar, 140 graus, 099. Está iniciando? Azul 4930. A ingresso é à esquerda agora, via Kilo, táxi até o pátio 1, portão previsto é o 5, porém chame antes de ingressar no pátio 1. Esquerda, Kilo, chamará antes de ingressar no pátio 1 para o 5, chame a 49. Taxi Alfa Lima Alfa Alfa, maintain position just before taxi Juliet. Maintain position, hold short Juliet, Alfa. WAPSA 6570, mais escuta? Afirma. De Salvador, Recife, autorizado nível de voo 350, via Pezulu 17, decolando pista 10, mantenha a reta decolagem de cruzar 2000 pés, a terceira linha. Após a curva pela esquerda, perfil de subida pouca, jam, tração, caju, controle 1208, acione o transponder 5434. Afastaram o primeiro autorizado ali. Causa na sequência será autorizado seu pushback. E após, só a da 649, autorizado seu portal 5. Autorizado, até o portal 5, no 649. Prato de Salvador, bom dia, voo 9245. Cliente da Fox, autorização Cuiabá. 9245, 145, qual seria o horário para posse cá fora? Não recebi esse seu plano ainda. Aos 10:00. Pelo 0 no 0. Eu não recebi seu plano ainda, só um instante, entendeu? Ok, na escuta, o 9:04. Loco. Salvador, Europa, filho, faz ser em ruim tudo assim. Fox, bate ao Fox Kilo Charlie, just a second, please. Europa 057, Turbo Taxi via Minato and India, on hold short of correction. On hold point runway 10, maintain position, Caltava 118.95, Kinesh 1017. Kinesh 1017, maintaining position, I will contact 118.15, Europa 057, thank you, sir. Thank you. 5973, Rio Recife 330, só entrar para a porta de atualização, por gentileza. Acho que Alisson 6570, estiver com estacionamento autorizado, chame o táxi. Faça cargo 6570, estou autorizado, puxa, pegue a porta na taxa. Ground, Europa 557, é confio, we are ready for taxi from position 10. Esta aeronave da sua companhia, chame Aracaju, em ONU 203, câmbio. Pode, 6570, copiou, não, vai chamar Aracaju agora 203, muito obrigado. Agradecimentos. Europa Filho, Flight 7. 160, chame Recife, 12888, tirando 6225. 1288 e 1265, Oxenéia 6225. Bom, falei assim só para confirmar seu plano que eu não recebi ainda, ok? Só um instantinho pra gente ver. Solo Salvador, bom dia, San 357, Libro. 357 via Alfa, guardando seus sonhos antes da taxa de LED. Alfa, guardando da Juliette, 357. Hotel Fox Kilo Charlie, Salvador, não? Hotel Fox Kilo Charlie, Salvador, não? Ok, the infrared administration call us and said to us that there is no place for your park your aircraft on the apron 5. So you need to make a 180 degrees taxi to another apron. Are you able for to do this instructions from the taxi Papa? Europa 083, cleared for takeoff, 140 degrees, 11 knots. Clear for takeoff, Europa 083. Tem um rolo de tráfego aqui em evolução no solo, só um instante pra gentileza. O X-Ray Alfa Lima, Alfa Alfa, fora do carro. Correto. Okay, taxi to the left via Juliet, April 1, and then Lima, Mike. Come back on taxi Quebec. Roger. Turn left, Juliet, airport number 1, Lima, and Mike, call you when, between Quebec, Lima, Alpha. Sure. Ground Europa 057, on hold of India. Europa 057, taxi straight ahead, maintain position on hold point and call tower 118.95. Straight ahead, for shoulder runway, Tower 118.150 Papa Kilo 7. Juliette, eu 3517. Portão 3, esquerda, Juliette. Até o portão 3. Inicialmente mantém a posição da Juliette. Rapazira 57, saúde agrada again. Quando o Ciro desse malé, deu Europa 083, vai. Bom dia, Europa 083. Europa 083, this is departure, ready contact, proceed as clear, over. As clear, Europa 083. Thanks. Minha Sulama, mantém Europa 087. Alívio o acionamento, chamei para o táxi, aguardando a 4. 35-17. Autorizado para seguir o táxi esquerda, Juliette, portão 3. Portão 3, né? Salvador, o ato está carro 6700, está próximo para o táxi 02 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, está alternando o Salvador. Azul 93, 84, controle Salvador, ajuste 1097, desça para 4.000 pés. E voe direto Duna para aproximação ILS, tá? Ajuste 1017. Azul 4958, a sua identificação. Pode. 5973 da Rio, autorizado Salvador, Recife, nível de voo 330. Via Alfa Romeo Uniforme, após Maceió, após direto. Decolando Pitolo 0, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Após curva pela esquerda. O perfil de subida é Pucajama, tração Caju. Controle 120, décima 8, torre 118, décima 95, acione 5164, Rio 5973. Autorizado 330 para Rio. E a Aru, na saída. Bom, você fala da 110, tem a proa até 2, a terceira milha, curva à esquerda. Perfil da Puka Jambo Caju 2954, transponder, controle 1208. 5164, transponder, está pronto para o pushback acionado, Rio 5963? Afirmativo, pronto para o pushback. Autorizado, chame o táxi. Chamarei para o táxi. Clima aqui no Bravo. Gente, o Lima aqui no Bravo ainda não recebi seu plano de voo, só teste para autorização. Gente, você tem que checar, conhece aqui, tá? Mas vai só um quebra. Ah, queira desculpar, eu entendi que era ou November Papa Alfa chamando a aeronave. Não, não estou na escuta não. Calm ground, correction, calm down, é one.